Gonçalo, Salvador, bom dia, TAM 3663 na Foxtrot. TAM 3663, bom dia, táxi via Alfa Índia para o 02, apenas atentando ao Boeing da Gol, iniciando o táxi agora, partida remota no 3. Alfa Índia até o 02, ficar atento ao Gol, TAM 3663. Bravo, decolou agora aos 13, curva esquerda. Reporta livrando o eixo da 1028. Agilizando, por gentileza. Porta tudo na 10, ainda não vem bom. Mantendo contato visual com o Índia na Zemberal, só está livrando aqui a vertical da pista, controle do farol. Sente, Guardião, controle 119.8, até a próxima. Sente, até. Precisado no localizador, acelera 6312. É 312, complete o LS, chame torre no 9306, bom dia. 26, bom dia. 6312. Olha, Guardião 07, está com proa do farol de Itapuã, intenção pouso no CAB. 6312 no localizador. 6312, continue a aproximação, aguardando este dono 028 livre. Aguardo 6312. Tá autorizado a livrar o litoral com proa direto. Xané 629, bom dia, informação quilo confere, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta para November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8 e aciona 5134 nos respondos. Fechamento correto, estamos prontos para o SPEC treinamento, posição 04, Oxané 6211. Solo, TAM 3663, pode ingressar no pátio Via Juliette? Afirmativo, para o 02, TAM 3663. Via Juliette para o 02, TAM 3663. Solo, o Gol 1607, solicita parar aqui no final da alfa por 2 ou 3 minutos para a manchete. Ciente. Guardião 07, frequência livre, até a volta. Livre até. Com informação, somente que podemos ir para o embarque, já decola com o bruto do litoral novamente. Vai para onde, Ina? Ok, na escuta. Fênix 13, mantenha 055, chame agora canal 18, alternativa canal 105. Chama a situação dos canais previstos, Fênix 13. Bom dia, 3304, identifique, chegada é a Bonf, desça ao 060, reduz agora para 229, a número 4 na aproximação. Mantenha ponto de espera, aguarde no 607. American 980, call Salvador Tower 118.6, good day. Tower 118.6, established approach, thank you, good day. Salvador Tower, American 980, 7 miles out for landing, runway 10. American 980, wind 130 degrees, 10 knots, stand by runway vacated. American 980. Juliette Bravo Delta decolou agora aos 13, correção, aos 19, 119.8, controle, bom voo. Obrigado. American 980, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, American 980. Bravo Delta, mil pés no corredor, a chefe. Bravo Delta. Era 63, uma vez. O Romeu Oscar Bravo segue para Costa Azul, 500 pés. É, pelo que o senhor já subiu a cagadeira, eu vou fazer a cruz. Estou aqui no Pátio 3, com amor, Costa Costa. Está muito congestionado o tráfego aqui em Salvador. É, verão chegou, né, comandante? Isso. Vamos lá, repassa o farol da barra. Tá certo. Tá autorizado, sim, reporte na final. O 5 no transponder, o Romeu, acho que é bravo. Gente, no pátio 3, agora transfere a torre para acionamento de táxi de decolagem em 1 no 1 no 1 no 1 no 1. Romeu, acho que é bravo, bom voo. Sol Salvador, azul 4208, posição 8, pushback acionamento. Azul 4208, por gentileza, aguarde um instante para o pushback acionamento. Temos uma aeronave pousando agora, um Boeing da American Airlines, em emergência, vai partir até 1 no 0, ok? Por gentileza, me escuta agora. Tá, beleza aí, vamos esperar. Voe pro Edona, desça para 2.000 pés. Ajuste 1.013 permanece, aguardando o último vetor para interceptar o lock. Dona, 2.000 pés, o 5.217. O nome é 0. Bom, o nome é 07, ali mantenha no 0. Ali mantenha, o nome é 07. Vitorinho de Juliette, ali mantém para 10. Juliette Bravo Delta, Salvador. Juliette Bravo Delta. Atente helicóptero da Polícia Militar, sua posição de 12 horas, 3 milhas e meia, 500 pés, destino Andina. Prazer de contato visual com o vivo. Juliette Bravo Delta. Os 223, identifique, chegada Bonf, desça ao 070, reduza agora para 220 nós e identifique. Tá bom. Guardião 07, frequência livre, até a volta. De Juliette, tem livre decolagem da ANA 7. O vento é de 1 no 20 graus com 1 no 9. No 607, tem livre decolagem da 10. O vento é de 1 no 20 graus com 11 nós. bom dia, o gol 1923. 1923, bom dia, informação Kilo, Guarulhos 360. Por gentileza, um minutinho para a cópia, prepara da EL, letra P10. Da EL, letra P10, aqui. Controle. 7198, graças, até a volta dele. Chegada bom, 1013 permanece. 13, 2 mil pés, chegada bom, 3, 2, 5, 9, 6, 10 acessões. Vento da cabeceira 35, o vento agora é de no 30 graus com 11 nós, evite por gentileza o sobrevoo sobre as aeronaves. Ok, no momento estou autorizado direto Cairu, porém mantenha mil pés. Ciente, mil pés, DCT Cairu, Vitor em desleixo. Passando o farol do mar, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, frequência livre, até a volta. Visador 35217, visual com a pista. 5217, torre, no noite, sinal 6, bom dia. 286, bom dia. 3859, livre LS X-Ray, farm estabilizada. Contará estabilizado, pista 3859, LS X-Ray. 2 Salvador, bom dia, o gol 1607. Cruza 1600 da EL. Bom dia, 1607, contato radar, subou 360 na da EL. Autorizado direto, Leda. 360, aproa Leda, gol 1607. 3304, desça para 4 mil pés, 1013 padrão. 4 mil, padrão, 3304. Passa a Leda 2223, desça para 050. Índia November Alpha, livre ascensão a 1500 pés, atentando o tráfego do Alpha Vitor Gillette, está agora 6 milhas na sua posição de 12 horas, mantendo 1000 pés. Loma 923, pronto, cópia. Afirmativa, fala para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle em 119.8, aciona 5141 no transpondo. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Peruísque 50. Decola da 10 com curva à direita. A saída será da EL. Leda, após Leda, voa Bidev. O controle de saída 119.8 e o transponder 5141, o gol 1923. Botejamento correto, sendo pronto, pushback saneamento no portão 612, gol 1923. Reportarei pushback saneamento no 1923. Controle de Veracruz, eu mantendo 500 pés no litoral. Ok, mantenha ali do litoral, informe no Coral da Barra, Romeu Oscar Bravo. Coral da Barra, Bravo. Desça para 2000 pés, 1013. Duna 2300, 3304. Ciente autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decola da 107 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5115 no transponder. O Azul 4208 pronto pro táxi? Afirma, tem 113 agora, 330 alternativa Maceió. Tem táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no zero, 13, bom voo, Azul 4208. Juliette Alfa 18 meia dúzia lá, bom dia, boa semana, até a próxima. Paulo Salvador, 35217, livrou na Alfa. VIP 5217, bom dia, táxi Alfa, e mantenha a posição antes da táxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa antes da Juliette, mantém 35217. Papá Hotel Delta, 5115 no transponder, passe da base, confirme POB. 05 no POB, passe da base, transfere agora a torre 118, decimal meia dúzia, para o acionamento, táxi de decolagem, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Marcelino 2223, desça para 2000 pés, 1013. Uhum. 4298, identifique, chega da Mari, desça ao 050, Proditap. VIP 5217, atenta ao Embraer da Azul, após o mesmo ingresso Juliette, remota 1-3. Após o tráfego Juliette, remota 1-3, VIP 5217. O Papa Hotel Delta na escuta do solo? A torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, ok? Para o acionamento táxi de colagem. Após o pouso da mesma linha, mantém pista 10, 4208. Alterno 251. 3325, bom dia. Localizador 3304. Complete o LF, chame torre no 86. O passarido está livre LF, em forma estabilizada. Atente, mantém 2500 pés e 32. Tente, aponte para a descida. Sétima de pouso. Estima 1048 e 32. Grato. Passar 2223, reduz para 1709. 219, 3 quilômetros por hora. Torre Salvador, bom dia. 3304, passando externo, 1-0. 3304, muito bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Embraer da Azul, alinhando para decolagem. É. Azul 4208. O venta de 1-2-0 graus com 1-2-9. Tem livre decolagem da 10. Azul 4-2-0. Bom dia, táxi Alfa, Juliette ou Índia. Critério para o 03. Alfa, Juliette ou Índia para o 3. Da 6-8-9. 3859, por gentileza, taxi via Juliette para o 03, teremos uma Hilux ingressando entre a Índia e a Juliette para a estação, ok? Positivo, via Juliette, então para o 3859. Confirmando quem chamou o solo foi o Gol 1435 Ilhéus, nível 240. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus direto. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5142 nos 3 pontos. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Ilhéus direto. Controle 198, transponder 142, gol 145. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, posição 07, gol 1435. Vai chamar, contato. Tá. 223, chame torre, 986, bom dia. 86, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, o Santos tem 663 para Guarulhos, daqui uma autorização de tráfego. CAM 3663, informação quilo confere, autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5146 nos dois pontos. Da El, Leda, Bidev, da Peruísque 50, controle 1998, 5146, 3663. Cotejamento correto, confirmando portão 302. Afirma, 02. Pronto para o inspecionamento, são 3663. Inspecionamento, são 3663. 3064. Salvador, TAM 3304, lembrado. TAM 3304, bom dia. Táxi via Alfa, táxi lento via Alfa, mantém a posição antes da táxi aí, Juliette. Posição de destino, em princípio, será 04, porém temos um Airbus da Oceané, vamos aguardar o táxi lento, ok? Deixa eu aguardar o CF, TAM 3304. Todos na vez, 2, 2, 2. Autorizado até a interseção, reporta para ingressão no 7, até o Delta. Ocean é 6211, autorizado no 04, chama o táxi. Autorizado, alinhar, manter o 7, reporte quando pronto para decolagem. Victor, em Juliette, unidade esquecida. Confirma o controle. Victor, em Juliette. Prossiga. Unidade esquecida, senhor. Ok, decide condições visuais no seu critério, sem tráfego. Até a volta, frequência livre. Grato, até a volta, Júlio. O azul 4298, desça para 2000 pés, 1013 padrão, livre LS X-Ray. 2000 pés, 1013, livre VDF X-Ray, azul 4298. De 100 graus com 12 nós. Ah, agora sim, bom dia. Você escuta, Livão? Bom dia, táxi em frente via Quilo, ingresso no pátio 3, após pátio principal, remota 1 no 4. Ingresso via Quilo, pátio 3, remota no 4, 2223. Remota 1 no 4, pátio principal, só confirmando, ok? Passaria 2223. No 4 principal, 2223. Volvo 435, por gentileza, aguarde para o posicionamento do L7. Temos um Embraer da Passaredo que vai ingressar agora no pátio principal para a remoto no 4K, quem não me escuta? Após a passagem do mesmo, poderia chegar? Afirmativo, após a passagem do mesmo, autorizado, chama o táxi. Volvo no 435. Zero, Mapuca, vigilância, Papa Alta, Delta. Pode ir direto, Puca, Papa Alta, Delta. Direto Puca, Hotel Delta, obrigado. Zero cinco de POB, papau pro Mike Eco Delta, ciente, pronto, farol está posto. Jet 5826, vou indo pro Editap. Proa, pro Editap, ok, 5826. Visão Chanel livrado do setor, ingressa via Juliette para 04, são 3304. Banda, 3304. 6219, pronto pro táxi? 6219, pronto com 1118 a bordo, autonomia de 3 horas e 43, alterna com 5. Cliente táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera pista 90. Ponto de espera torre 1 no 8 decimal 612, o ajuste 90 no 3, o Chanel 62 no 1, bom voo. Com 0 no 3, autorizado até o ponto de espera da 1 no 0, 62, 1 no 1, boa. Alfa Vitor Juliette, chame torre, no 8, decimal 6. Toma torre, olho no 8, decimal 6, até a próxima. Ótica, bom dia, informação Lima agora, confirmando o Morro de São Paulo no meu pé. Confirme o pátio que se encontra. Muito bom dia.